Aqui as ruas são feitas de perguntas não feitas, os prédios de respostas suspensas. O céu pulsa em ritmo teta, 6.3 Hz, a frequência do quase. As árvores têm raízes de memória, folhas de desejo, florescem talvez. Frutificam em agora, murcham em nunca mais. O rio Lethe corre ao contrário, não leva ao esquecimento. Traz de volta tudo o que tentaram apagar, cada lágrima arquivada, cada abraço censurado. E no centro da cidade, onde todas as avenidas convergem, há uma praça sem nome, onde dois corpos aprenderam que tocar não é crime, é alfabeto. Não feitas, os prédios de respostas suspensas, o céu pulsa em ritmo teta, 6.3 Hz, a frequência do quase. As árvores têm raízes de memória, folhas de desejo. Ficam em agora, murchem nunca mais. Cidade, onde todas as avenidas convergem, há uma praça sem nome, onde dois corpos aprenderam que tocar não é crime, é alfabeto.